Sintonia perfeita, entrando em ação. Aqui é o RG que não curte aglomeração. Fechou guetificados, quando ouve não se engane. É o som que vem fluindo aqui nesse alto-falante. Se fume do meu lero, sem muita companhia. Colando com essa paz, sempre tenho na covardia. Andando na moral, evitando os desandes. Bem longe de mancoso que vive de enxame. Fechado com ligeiro, que ama sem maldade. Fechou MDP que não admite pilantragem. Vários já arribou, deixando sua cagada na decisão frojada. Vacilão da mancada, sentimento de luta, tatuado no peito. Vencer, comemorar, um vinho pros parceiros. Nunca despreze os livros, informação e cultura. Contra os governantes, uma arma pontiaguda. Uma massa que não lê, fácil manipular. Com a boca e voz travada, não pode argumentar. Desperta para a vida e se movimentar. Tem hora para tudo, custa nada tentar. Pensar em desistir, sem nem correr o risco. O guerreiro é valente, exato e decidido. É som de vagabundo, que tem vocabulário. Coisas absorvidas no velho dicionário. Não pense em desistir, não, não, não. Se lembre, você tem uma missão. Não pense em desistir, não, não, não. Guerreiro é muita luta, força e superação. Não pense em desistir, não, não, não. Se lembre, você tem uma missão. Não pense em desistir, não, não. Guerreiro é muita luta, força e superação. Vivemos gladiando com algema transparente. Estamos contestando o direito da gente. Ele virou a cara quando apareci. Quando foi pedir voto, sorria tão feliz. Apertou minha mão, não teve restrição. Prometeu uma quadra, colégio, habitação. Quando se elegeu, o papo foi esquecido. Ficou na omissão, enrustido e conciso. E o nosso real escorreu como água na boca da privada. É o bolso do canalha que financia churrasco em sua mansão. Na Itoca tem uma puta que desfila em carrão. Enquanto nós aqui temos que trabalhar, ou então virar bandido para se sustentar. Na falta de opção, correr para o mais fácil, sofrer decepção. Com seu futuro trágico no fundo, bem no fundo, naquilo que ele quer. Quando era criança, seu ídolo era o Pelé. Queria ser jogador, talento esbanjava, ou então ser um doutor que dinheiro almejava. A real era outra, não tinha muito estudo para arrumar um trampo, dificultava muito. Se jogou pro outro lado e logo se perdeu. Afogou os seus sonhos e bem jovem morreu. Um sonho bem distante pode ser bem concreto. Só é se manter firme e persistir no certo. Não pense em desistir, não, não, não. Se lembre, você tem uma missão. Não pense em desistir, não, não, não. Guerreiro é muita luta, força e superação. Não pense em desistir, não, não, não. Se lembre, você tem uma missão. Não pense em desistir, não, não, não. Guerreiro é muita luta, força e superação.